gigante, é o Crocodilo Prime. Ele que come tudo, tá dentada, tá dentada. DJ Clayson, o DJ top dos tops. Billy Brasil. É o gigante que vai tocar. Cuidado pro animal não te pegar. DJ Marlon Beats, DJ Patrese e os irmãos Gordo e Dinho Pressão. Uou, come tudo. Então se prepara pra situação, porque o animal tá furioso e vai, dá-lhe uma dentada, vai, e vai, dá-lhe uma dentada. É o gigante, é o Crocodilo Prime. Ele que come tudo, tá dentada, tá dentada. É o Crocodilo Prime. Ele que come tudo, tá dentada, tá dentada. É Billy Brasil. Na moral, é. É o gigante que vai tocar. Cuidado pro animal não te pegar. DJ Patrese e os irmãos Gordo e Dinho Pressão. Uou, come tudo. Então se prepara pra situação, porque o animal tá furioso e vai, dá-lhe uma dentada, vai, e vai, dá-lhe uma dentada. É o gigante, é o Crocodilo Prime. Ele que come tudo, tá dentada, tá dentada. É o gigante. Crocodilo Prime, ele que come tudo, tá dentada, tá dentada. É o gigante, é o Crocodilo Prime, ele que come tudo, tá dentada, tá dentada. É o gigante, é o Crocodilo Prime.